Cascavel com 5033 no transponder, controle 1208 e 12118 na Cascavel. Correto, cotejamento Cascavel 72 e livre acionamento. Chame para o táxi, chame a torre em 1895 para o táxi, o Cascavel 72. Chame a torre em 1895 para o táxi, Cascavel 72. Charlie McLean, de táxi, chama para a pá para ingressar. Alô, 754, posição 8, sentido, puxa acionamento. Ok, o gol no 754. Informa um Boeing da companhia que vai parquear no gate 9, à sua esquerda. Assim que o tráfego estacionar, está autorizado no gate 8 e chame táxi. Assim que estacionar o colega no 9, está autorizado e chamar a táxi, 754. Salvador, boa tarde, abaixando o braço de Luiz, que fica com a sua lógica. Solicita a sua entrada do... Ok, o Brasque Luiz, confirme a altitude e o setor aqui de Salvador, que o senhor vai realizar o sobrevoo. Vai realizar o Salvador com o TGF em Aracaju, no 055. Ok, está autorizado então o voo local com TGL em Aracaju. Mantém 1000 pés restrito no corredor forte, aguarda a liberação do controle para acender ao nível 055. A decolagem é da 17, curvará à esquerda após a torre para o acionamento 118.95 e o transponder, o senhor acione o 0263. Bravo que Luiz, que correto, chame a torre para acionar. Salvador, boa tarde, Tan 32, no meia, tem que informação Oscar, autorização para Fortaleza. Tan 32, no meia, autorizado, Fortaleza, 370 nível, via Pesulu no 9, decolagem da 10, curvará à esquerda, subida Momo, transição Froti. O controle 120.8 e o transponder é o 5051. Autorizado nível 370 para o TAN 32 no meia via Operzilo 19. Pista hoje 10, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Frot. Chama controle 1298, transponder 5051, TAN 32 no meia. Correto, TAN 32 no meia, chame para o push acionamento. Chamada para push acionamento, TAN 32 no meia. Quilo Romeo Oscar, barra grande, tá pronto para copiar? 1000 pés, autorizado, barra grande, Siri, corredor Axé, pista 17 decolará e após curvará à direita. O controle 120.8, a torre 1895. E o transponder é o padrão, 0153. Correto. Chame a torre para o acionamento, passe o POB a mesma, quando já dispor. 13, voo no 697. O acionamento, bom voo. Tripe 5447, tá pronto para cópia barreiras, confirme. Autorizado, barreiras, nível 200. A decolagem é da 10 com curva à esquerda, subida Momo, após Momo Cogibo, conforme a carta, e após Cogibo, direto Lapa, e após Lapa prossegue de acordo com o plano. O controle 120.8, a torre 118.95, E o transponder é o 5046. Correto, o drift 5447, reporte para o push e acionamento, quando pronto. Por favor, é o 0092 para a portaria. 080. Gente, estamos recebendo nível 085, Juliette Charlie Zulu. Azul 4089, chame centro. Recife em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. 351-3325, boa tarde, 4089. Charlie Mike Lima, tem aeronave agora da Avianca, quase cruzando o eixo de decolagem, tem condições de decolar sim, que autorizado? Autorizado, 5447 da Trip, chame táxi. 97, curva esquerda para 180, limite localizador. 180, limitado pelo lock, voo no 697. Controle, Salvador, muito boa tarde, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, controle. Mike Juliette Romeu, é o Romeu 44, Serra Charlie, está com 3 no PLD. Verificado Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia. Decolado agora do Alicia, segue próxima rotatória. Vai para sobrevoo na Mata de São João. Retorna na próxima, mantém permanente na disputa, alocado 0115 no transponder, mantém 500 AGL. Gente, atento, área restrita da base naval, Mike Juliette Romeu não ingressa na mesa. Gente do Lotan vai evitar a base, Romeu. Salvador, o gol no 697 pode prosseguir a descida? 2080. Gente, Kilo Romeu Oscar, o senhor vai ser o número 3 para ingresso na pista, mantém a posição, tem aeronave já no ponto de espera do pod 4. Romeu, corre esquerda, pro 130 para interceptar, final ILS, X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizar no localizador. Esquerda no 30, reportaremos estabilizado, voo no 697. Controle, Charlie, mais de Lima, transfere. Charlie Mike Lima, contato radar, suba para nível 430, saída da EL. S430 na EL. 3283, curve à direita, proa 065, para interceptar o localizador. Direita 065, autorizado, ele é na 328. Pousou no 924, estabilizado. No 924, chame torre 1, no 8, decimal 95. 118,95, grave. Passaria 2230, desça para 4000 pés, QNH 1013. Mas eu sei 4000 com 1013. Azul 4089, controle. Tá, 17. Giro. Corre Salvador, gol 1924, estabilizado LS, trem baixo travado. 1924, número 2, na aproximação, aguarda a pista livre. Sim. Quilo Quebec Serra, chame torre Salvador, 1-8, decimal 95. Muito baixa transmissão. É o Quilo Quebec Serra, boa tarde. Apatando Quilo Quebec Serra, ingressa na final da 1-7. Final do 7, Quebec. Quilo Papa Vita, decolagem autorizada no 7. Vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Isso. Salvador, Cascavel 72, bate no capa 7. Livre táxi, Cascavel 72, chão para ingresso. Corrigindo, chão para cruzar a pista. Para cruzar a pista, tá. O Bravo Quilo Isque, ele mantém no 7. Correu, e a JTR está na vertical do Palácio da Ponte. Entendi, Yankee, Delta, Charlie. Curva à esquerda agora, curva à esquerda e livra o eixo de decolagem da 17. Charlie. Yankee, Delta, Charlie, tem uma nave agora decolando pro corredor Axé. Livra o eixo de decolagem e aguarda pro cruzar final da 17. Ah, o possível entre Delta Charlie aproxima direto do 40, tá? Sim, afirmativo. Tem uma aeronave agora, final da 10, chama quando visual. Tá visual com a aeronave. Afirmativo, vai aguardar, entra o eixo de decolagem, retaguarda do gol, cruza a final da 10. Ok, vai aguardar essa aeronave ficar na final pra pouso e entrar por trás dela, né? Quilo Papa Victor, decolou os 28, à direita tem um helicóptero, 500 pés, já livrou o eixo de decolagem. Guarda a transferência de comunicação. Aguardando a transferência. Yang da Tachali, afirmativo. Tá visual com gol curta final, 1-0? Afirma. Gente, a retaguarda do gol tem mais uma aeronave agora, 2 milhas do externo. Tem condições de cruzar? Afirma, não, eu já vou seguir direto o pátio aqui, não vai interferir, não. Sim, chama no solo, vento 1-1-0 graus, 1-2-9. Charlie. O Kilo Quebec Sierra, ao ingressar na final da 1-7, faz 360 e chama finalizando. 360 na sala 1-7, Quebec. Lembre de Avita, solo 29, solo 121, decimal 9. Calibre o pouso por gol 924. Afirmativo, 1-2-0 graus, 1-2-9. Sim. Gol no 754, mantenha o ponto de espera da 1-0, tem um sequenciamento. Sim, esse, 754. O Cascavel, 72 para o cruzamento. Mantenha a posição, Cascavel 72. Cascavel. Aquele Papa Avita transfere? 1-2-0-8. Afirmativo, 1-2-0-8. 1-2-0-8. Torre, gol no 697, vai passar o externo. Cliente no 697, continua a aproximação, guarda autorização. Aguardando, vou no 697. Quilo Quebec Sierra, 360 pela esquerda. 360 pela esquerda. Na base, você. Cliente, mantém a posição. Aproveita, pode manter a proa 252? Confirme o quilo Papa Vita. É, pode voar direto 1000 pés na proa de Cairu, aguardando 2500. 1000 pés é afirmativo, inicialmente 1000 pés autorizado direto. Afirmativo, 1000 pés direto aguardando a ascensão. Controle, Mike Juliet Romeu. Mike Juliet Romeu, controle. Próxima área restrita do polo, senhor. Vai mantendo 1600 pés para não interferência. Segue para Mada de São João. Gente, o Mike Juliet Romeu. Romeu. 7, 1, 9, 2, 4. Gol 9092, se estiver na escuta, já temos aqui o plano aprovado. Aguarde só um instante, cópia. 240, acione identificação, autorizado proa de ITAP, desça para o nível 050, QNH 1013. ITAP 050013. Passaria 2230, chame Torre Salvador em 1.95. 1895, boa. Espero para fazer o desembarque dos passageiros, por favor. Ciente, será coordenado. Obrigado. O gol no 924, prossiga o táxi Alfa Juliet, gate 10. Alfa Juliet, pro gate 10, gol 924. Vai tentar o Quebec. Sim, então melhor que o Quebec Serra fazer um 360 curva pela esquerda. 360. O braço que Luiz, vou manter o seu na cabeceira, senão você vai ter que decolar e manter o setor sul fazendo 360. Confirmando o braço que Luiz, vai manter a posição, aguardar o pouso da aeronave. Okay, number 2. Roger, I will ask you about it. Pay attention due to traffic. Yes, but I need him to move a little bit further. Roger. Certo, falou 3-2, libera direito no 219. 219, olhe para a zona menor 7, obrigado. 4-4-3. Papa Tango Mike. Papa Tango Mike. Bruno, 0 graus, 139. Em Lise Pouso, está 3283. Tower, Ocean F6141. Confirma? Ocean F6141. O no 697. Prossiga o táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reportaremos o no 697. O quilo que é BRC na tossiente, mais um 360 curva pela esquerda. Tem como me enquadrar agora. Agora é. Tem uma aeronave alinhada na 17. De imediato. 120 graus, 129. Bravo que Luiz. O quilo Quebec Serra continua na aproximação, aguardando autorização de pouso. Prossegue aguardando Quebec Serra. 2230, Passareto, para informação de tráfego, tem agora a aeronave decolando, a pista auxiliar não vai interferir. Paciente, passou o estreado, baixado, checado. Cliente, aguardando a pista livre. ...283, decolou 34. Controle 1, corrigindo, solo 1, 2, 1, 9. 219. Serra 120 graus, com 139, livre pouso no 7. Livre pouso no 7, cadê que serra? Juliette, gate 5. Alfa e Juliette para o gate 5, gol no 697. Salvador, boa tarde, 3283, zona 5. 3283, Atan, táxi via Alfa. Siga a aeronave da Gol e mantenha a posição na, antes da Juliette. De Alfa, seguindo o Gol, da Juliette, aguarda 3283. O Gol 9092, na escuta para cópia. 9093. Ok, está autorizado Fortaleza, nível 390, via Pesulu 19, até o destino. A decolagem da 10, curvará à esquerda, no perfil da subida Momo, com transição Froti, o controle 120.8 e o transponder é o 5103. Visual com que o Quebec está na pista? Após o mesmo passar a interseção, autorizado a alinhar e manter o no 7. Correto, chame. Já tá pronto para o busca de acionamento? Afirmativo. Ok, está autorizado. No gate 11, chame táxi. O 9092. Agora na 9092. Portão 3, zona 93, pincel acionamento, portão 3. Qual é o Cascavel 102? Após a passagem de aeronave, poderíamos cruzar a pista? Assim que a aeronave pousar, eu vou autorizar o senhor a cruzar. Cascavel. Seu gate está sendo desocupado agora por um Airbus da companhia. Maravilha, seu Matheus, a Juliette, 3233, aguardado. 3-2-2-5-11, passou no hotel 0, todo 5-0. Bravo, que Luiz, que autorizado cruzamento do campo, aguarda a transferência. Copiou. Cascavel 72, autorizado cruzamento da 1022. Cascavel autorizado cruzamento. Passaria 2230, solo 37, direita 121, décima 9. Oi, confirma autorizado cruzamento do A2. E o transponder 5032. 120 graus, 139. Cascavel, livrou a pista. Cascavel 72, falo 1219. 219. Após a rolagem do Boeing da Gol, ali mantém na 10, 5447. Segue o Hércules à frente, siga o mesmo via Alfa e chame antes da Juliette. Seguindo o Hércules na Alfa antes da Juliette, eu passo ali 230. Whisky, na escuta? Na escuta, passei. Agora sim, um controle 120.80. Toma 208, controle 1, boa tarde. Gente. Tá bom. Bravo que Luiz, corredor forte, reporte 20 milhas afastado. Decolagem 0754. Kilo Romeo Oscar, decolou 39, controle 1208. 1208. Controle de Papatango, Kilo Romeo Oscar. Romeo Oscar, Serra Índia, Romeo Índia, Ponte Travé de Parada Barra. Controle de 5 km, a gente passou aqui 500, comprou direto a morro. Autorizado, 2.500 morro. Grato. Decolou 40, controle 120, decimal 80. 2080, 754. Rodou 1806, gate 62, pushback acionado. 1806, inicia de imediato? De imediato. Autorizado, chama o táxi. 806. 390, Fulcão, 754. Então 3805, prossiga. 360, Guarulhos. Só um minutinho pra cópia, o 3805. 393 para o táxi, 35 a bordo, 341, a perna Campinas. 7, táxi à direita, tá 3193. Ponto espera, dá um 0, 1895 a torre. Esquerda, 295, ponto espera, 3193. O TAM 3283, autorizado, ingresso no pátio. E Juliette, o gate é o 3. Juliette 0332. O Cascavel 72, táxi via Juliette. E após Índia, ponto de espera da 10, chame a torre novamente em 1895. Após cruzar o pátio atrás do TAM, a sede para Juliette, o sequência da torre, 108 na torre. O Cascavel 72. O Passaredo 2230, autorizado táxi para o Pátio 3. Táxi, Pátio 3, Passaredo 2230. Novo Salvador, 132, no meio, posição 01, autorização, pushback, acionamento. O TAM 321 no meio. Aguarde só um instante para o push e acionamento. Temos aeronaves cruzando o pátio. Assim que possível, o senhor será autorizado. Aguardando a disputa, TAM 32 no meio. Salvador, no meio. 0, autorização 370, Natal. Ou no 600, é o número 2 para cópia, aguarde um minuto. Guardando. Autoriza a sessão a 055. 093. Guardando o tráfico Luiz. Controle Salvador, é o trip 5447, boa. 447, submantenha 200, saída Momo, vigilância RDA. Só para o 200 na Momo, o 35447. Pode esperar, na Índia é pronta. Cliente, Cascavel 72, após a rolagem do aeroporto da TAN, mantém. Cascavel. Tá 3193, decolagem autorizado no 0, vento 120 graus, 139. Decolagem autorizado no 0, tá 3193. Natael, Leda, Bridge, Palma Zulu 16, Palma Zulu 10 até Bridge, depois Palma Zulu 6 BH, depois Trilho e Posto de Causa. 5064 Transponder, nível 340. Correto, controle 120.8, chame para o push acionamento no gate 4, tá 3805. 208, obrigado. para o ataque do gol 9092. 102 a bordo, alterna 24. Sente, siga o Boeing da companhia via Pátio Índio, ponto de espera da 10 1895 a torre, o gol 9092. Paulo 1806, solicitou táxi, POB 9999, 2 horas, Salvador. Sente, táxi pelo Pátio Índia, ponto de espera da 10 1895 a torre, o gol 9806. Pátio Índia, ponto de espera 10 1895, 8006. Gol no 600, cópia. Natal, autorizado nível 370, via Pesulu 10. A decolagem da pista 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Zipar, controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5062. Correto, gol número 00, chama para o push e acionamento. ...40, complete final ILS, torre 11895. 1895. Papá Romeu, confirme. Eu acho que a Bravo está acionada com qual? Ok, certo, mantém 500 pés, linha do litoral, confirma destino? Ok, copiado, mantém o litoral, aguardando a transferência com a torre para o cruzamento. 4.328. Desça para 2.000, autorizado ILS X-Ray, fonte estabilizado, gol no 328. 2.000 X-Ray estabilizado, 328. Gol no 754, passar 170, chame Recife 12545, alterna 12685. 12545, gol no 754. Controle Cascavel 72 decolou na pista 10. Está cruzando agora 1.500 pés. Cascavel 72, submantenha 180, saída da El Vigilância. Saída da El Vigilância, subindo para 180, Cascavel 72. Quilo X-Ray, cópia. Vera Cruz, autorizado 1.000 pés, corredor Axé, pista 17 decola. O controle 120 decimal 8, torre 1895 e o transponder é o 0133. Tá em qual hangar? Chame a torre para o acionamento, o cotejamento está correto, o Lima, Kilo X-Ray. Lima, Kilo X-Ray, livre acionamento, chama táxi. Espero meia, está pronto? Tá pronto, querido. 806. E mantém pistão no zero, gol no 806. E mantenho no zero, gol no 806. Black Lux, relivre táxi, chama pra ingresso. Autorizado, puxa, chama o táxi. Autorizado, chamará para o táxi da 3216. Está organizado. 328, complete final ILS, torre centro 1895. 1895, 398. Ali mantém pistão no 7. Tô no 806, decolagem autorizada no 0. Vento no 20 graus, no 39. Tive decolagem no 0, gol 1806 iniciado. Uno 328, continua confirmando, pegou uma 328, chamou? Uno 9092, mantenha o ponto de espera. Autorizado. Chamei a 6315. A 315 desse mantém a 3000 às 20.013. 3013, 63. Graus no 49, decolagem autorizada no 7. 1251, antena 3325. 251-3325, com recife do 3193, graus, boa tarde. Boa. Romeu, acho que é Brava, controle. Ah, escuta, senhor. Chame agora a Torre Salvador, 1895, para autorização de cruzamento. 1285. Afirmo. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 120.8, transponder 5063. Autorizado Maceió, 350, Aperuíça 58, Orago direto Maceió. Decola no 0, curva esquerda, Puca Caju, controle 1208, transponder 5063, gol 924. Correto, chame para o puxa acionamento, gol 924. Quilo Quebec Serra, tá pronto pra cópia, Barra Grande. Autorizado, Barra Grande, mil pés, corredor axé, pista no 7, decola, controle 120.8, torre 118.95, transponder 0123. Correto, chame a torre no pátio 5, o quilo Quebec Serra. Falou, gol 600, puxa o acionamento ao 09. Ok, gol no 600. O senhor vai iniciar simultaneamente com um Airbus da tanque no gate 4, na fluidez no pátio. Ok, chegou o 09, autorizado, chamou o 600. Ok, é negativo, que aguarde só a minha autorização para o senhor iniciar no 9. O voo 1600, mantém a posição ainda. Tá bom, mantém. Para o táxi 3216 com 167 a bordo, enquadradas e 26 de autonomia, antena Recife. Ciente, tá 3216, táxi à direita, ponto de espera da 10895 a torre. Táxi à direita, ponto de espera da 10895, tá 3216. O TAN 3805, o tráfego da companhia liberando o pátio no momento, autorizado o push e acionamento, chame táxi. 53, direita, 1219. Direita, 19. Autoriza a manter a nível de 035? 035, autorizado. Muito obrigado. 328, táxi. passe via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, Juliette, 3, 2, 3. O voo no 600, pushback, assinamento autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 600. O TAN 3805, solo. Prossiga. Está autorizado, push e acionamento, chame táxi. Autorizado, pushback, solamente chame táxi, TAN 3805. Papa, Papa, November, Índia, Vitor, cópia. Autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 400, via Upezulu no 6, até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive Pirassununga. A decolagem da 10, a primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda e... após Leda, direto bridge, controle 120.8 e o transponder é o 5036. Área, China 6315, passador não. China 6315, boa tarde, continua aproximação, guarda pista livre. Próximo. November, Índia Vitor, chame para, ou melhor, está livre o acionamento no pátio 3, reposte táxi. Salvador, muito boa tarde, eu passarei do 2230, sem ter informação, papá. Vitória, conquista, autorização. Gente, passarei do 2230. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 180, decolagem é da 10, curvará à direita. Subida Arbor e após Elefa, o controle 120.8 e o transponder é o 5052 e confirmando após Elefa, prossegue conforme o plano. Autorizado para a vitória da conquista, nível 180. Perdão pela pista 10 com curva direita, perfil da saída Arbor, após Elefa, de acordo com o plano de voo. Controle 1208 e o transponder 5052, passaredo 2230. Correto, passaredo 2230, chame para o push e acionamento. Amanhã, passaredo 2230. Não, senhor, era o Caju, propôs ser 120, por gentileza. 120, ciente, aguarde um instante, a cópia. Ou 130, se for para o 3283, né? 130, então, ciente, aguarde um minuto. Obrigado, senhor. Para o táxi do 1600, tem 192 a bordo, alterna Maceió, com 2:40. Ciente, táxi pelo pátio e Índia. Ponto de espera da 10, torre 1895. O céu número 2 vai seguir um Airbus da TAM. Ok, como número 2, parte em 1895 quando há. Obrigado. Táxi, o TAM 3805158 POB, 350 galhão. Gente, táxi à direita. TAM 3805, ponto de espera da 10, 1895, a torre. Gente, direita, 1895, ponto de espera. Obrigado. Bom, hoje. Solo, bom dia, gol 1394, autorização Galeão 380, informação Papá. Gente, é o número 2 para cópia, aguarde um instante, gol no 394. 394 aguardando, ponte 5. Gente. Antes, Juliette, com 320. Ok, eu vou no 328. Um Boeing da companhia, taxiando pelo pátio, à sua esquerda. Assim que o mesmo livrar o eixo da Juliette, o senhor prossegue para o gate 8, via Juliette. Feita a passagem, agora segue para o 8, bom, 3, 2, 1. Pode eu passar o braço de Luiz, passando 20 milhas. Ok, mantenha a minha escuta, 035. A escuta do controle, 035, braço de Luiz. Boa noite, 06, controle. Prossiga, 1806. Suba restrito, nível de voo, 2190. 2190, pode ser o nível final, certo? Ok, então 210 e contacte o centro agora na sequência 12545 até 2085. 2545-2085, boa tarde. Boa. Controle, o Xanamé 320, boa tarde, agora Itap. Autorizado, Itap. Graças. Controle, mais direção. sossega, Mike Juliet Romeu. Vai alterar a informação anterior, que se encontrou na plataforma. Já livrando a área do módulo. Gente. Cascavel 72, controle. Na escuta, Cascavel 72. Passou 60, chame o centro 1251, na alterna 3325. 3325. Controle, o TAN 3216 solicita. Isso. 3216, prossiga. Ok, solicita por adicógubo ou alguma adjacente. Aguarde. Guarda, 3216. Lima, Kilex Ray, frequência livre, coordenação. A resposta para a 10. 600, Lima, mantém 1-0. Lima, mantém 1-0, 600. Acaju, controle 120, decimal 8. E o transponder é o 5073. 2-0, 1-3-0. Aracaju decola, curva na esquerda da Puca, chama o direto Aracaju, 208, controle, 5073, transponder. Correto, e chama para o push acionamento, tá 3283. Camará, 3283, obrigado. Voo no 394, cópia. 394, cópia, copia. Ok, voo no 394, tá autorizado o Galeão, o nível 360, negativo 38, 360 autorizado. Seria Tesulu 1-0 até SMAP, a voz conforme o plano. Decolagem da 1-0, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. Controle 120 decimal 8. Transponder ao 5061. Autorizado, Galeão nível 360, Upper Zulu 1-0 até SMAP, após conforme Hot. Decolando da 1-0, curva à direita, da Euleda Bridge, 208, controle, e 5061 no transponder, o gol no 394. Correto, chame para o push acionamento, gol no 394. É, pode ser, gol no 394. Controle Salvador, boa tarde. 5626, autorizado, chegada Bonf, dê se mantém a 4 mil pés. Ajuste 1-0, 1-3. 4.000, no ideal, com previsão. No ideal, desça para 4.000. Ideal, 4.000, comendo aqui, com 3 horas. Taxi do Bruno 924, 184 a bordo, Salvador, 2 horas e 20. Ciente, o Bruno 924, livre o táxi pelo Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895 a torre. Pátio Índia, ponto de espera da 10, 1895, Bruno 924. Cinco, até 1285, gol 9-0, 2, boa tarde. Boa. Salvador, 600 decolando, fechou. 00, submanter 370, saída Puca. 370 na Puca, tá mantendo um pouquinho a linha do litoral, se autorizado for. Viu, controle? Azul 4 no meio, centro mandou, se eu chamar na 198. O Azul 4 no meio, qual foi a frequência que o centro mandou, se eu chamar? 198. A frequência é 1208, o Azul 4 no meio. Saturno, no meio, chegada a Mari, desse mantém 050, vigilância. Agora Romeu Oscar, controle. Está agora 51 milhas de Salvador. Serviço radar terminado, tem frequência livre. Boa tarde, 924, ponto 0 no 0. 924, boa tarde. Linha decola no 0, vento 120 graus, 130. Linha decola no 0, voo 1924. Gente, mantenha os corredores de ponte através de Parito para ingressar no Interlagos, aqui do Papavito. Tá 3216, passa nível 160, chame o centro Recife, frequência 12545, alterna 2685. 545, 2085, tá 3216. Romeu Oscar Bravo, controle. Não recebo mais o transponder, confirme sua posição no litoral. Sente. Guardando o bridge, tá 3805. 3805, ok, mantém ainda a minha escuta aguardando a transferência. O Xané 6320, desse mantenha 3000, ajuste 1013. Xané 6320. 3000 com 1013, 6320. Papá Romeu, Oscar e Uniforme Delta, prossiga. Mike Juliette Romeu. Aguarde. Oscar Uniforme Delta, confirma o tipo do equipamento e o código que está acionado. Decolou 07, controle 12080. 2080, Bruno 924, boa tarde. É 090, acione o código 0221, chegada a Mari. Pro Salvador, boa tarde, Bruno 924, na Puca, passando 1400. Suba o 350, saída da Puca, gol 924. 350, Bruno 924 na saída pouco. O Xané 6320 desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, fonte estabilizada. 2000, livre ILS, reportagem estável 6320. Tô 3805, passa 160, chame Recife, frequência 1251, alterno 3325. 3325, 3325, boa, bom no novo. Rapidamente. Quebec ser autorizado, ingresso na nossa sede, chama aliado e pronto. 3 autorizado, chame táxi. A escuta para prosseguir para a Serra Índia com Índia. Zero, 4-3, pushback para a meta. Autorizado, chame táxi, passarei 2230. Ok, Romeu Oscar Bravo, consegue agora via Bonfim? Sente, prossiga pelos corredores e forme visual com o local de pouso, Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, para sua informação, tem um tráfego helicóptero próximo aí na região de plataforma, mantendo também 500 pés. Autorizado, reportaremos, zona 395. Índia Delta, Papá, prossiga. Sente, mantenha os corredores 1012, o ajuste. Forme através de Paripe para ingressar no corredor Interlagos. Meia zero zero, vai passar o 50, chama o centro 1245, apenas 2085. 2545, 2985. Serra Recoloso 10, controle 1280. 08, obrigado. Muito boa tarde, 3549. Para Petrolina. Aguarde a cópia, trip 5490. Ok, está na sua escuta para a cópia. O TAN 323, o solo. 323. O senhor tem algum estimado para iniciar o push? Já, na verdade, até começou a movimentar a aeronave agora. Sente. Autorizado, 2.500 direto, que vai que ser? 41 nomeia desse mantenha 3.000, ajuste 10 no 2. 3.000, 10 no 2. Uniforme Delta, reduz a velocidade 2.10 nós, chame no ideal de descida. Desça para 050, lógico uniforme Delta. Quatro horas e 30 de autonomia, alternando Salvador. Passarei do 2230, livro táxi pelo pátio 3. Fique atento a um banho da Gol, o senhor vai seguir o mesmo, via pátio principal e Índia. Ponto zero, dá um 01895 a torre. Via pátio 3, atenta ao Gol, aí pátio principal e Índia, o passageiro 2230, chama a torre 118.95. Salvador, o trip 5595, estende da Papá, pelo de Mari. 5595, chegada Mari, desse mantém a 060. Desse mantém o 060, 105.900. Trip 5626, vetor para sequenciamento, mantém a proa, limitado pelo curso do localizador. Mantém o limite ao lock, o 626 vai passar agora, 055. E desça até 3.000, ajuste 1012. 3.000 com 1012, 25, ou melhor, 25. Azul 41, nomeia, desça para 2.000, autorizado LS X-Ray, informe localizador. Gol no 924, passa 140, chame o centro Recife, 12545, alterna 12685. 2545, 2085, 924, boa tarde. Boa. Papa Romeu, acho que o uniforme Delta desse se mantém a 4.000, ajuste 1.012. 4.012, tá. Zip 5595, continue descida para o 050. 050, 59. Alugou no 394 para o táxi, 159 a bordo, 3 horas e 16 de autonomia, alternando Campinas. Ciente, Golo 394, táxi em frente, via Pátio Índia, ponto de espera da 1-0-1895 a torre. Pátio Índia, ponto de espera 1895, Golo 394. Visto já visual com aeródromo? Afirmativa, 6 milhas. E para informação, tem um helicóptero à sua direita, mantendo 500 pés. Chame a torre na frequência 1895. Afirmativa, Nova Vista, Amatóia. 6320, boa tarde, livre táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Livre táxi via Alfa, chamaremos antes da Juliette, 6320. O Trip 5490, cópia. Pronto, para a cópia, 5490. Está autorizado Petrolina, nível 200, a decolagem da pista 10, curva à esquerda, subida Momo. Após Momo, Cogibo, conforme a carta. E após Cogibo, direto Petrolina. Controle 120.8 e o transponder é o 5113. Autorizado Petrolina no nível 200, seguida é a Momo, e ela cruza pela esquerda, após a decolagem, está sendo 10. Após Momo, Cogibo e Petrolina após. 1-1-3 em transponder, controle saída em 120.8.0 e 5.4.0. Ok, a posição é Cogibo, é Kilo Oscar, Golf, Bravo e Uniforme, Cogibo. O cotejamento está correto, chame para o push e acionamento no pátio 3. Agora para push e acionamento no pátio número 3, 5.4.0. Desça para 2.000, ajuste 1.012. Ajuste 1.012, reporte localizador. 2.000, 1.012, vai reportar, ó, se ele está ligado. Meia, copiou livre pouso? É, foi para o azul, 4.6, livre pouso? Afirmativo, ventou no 2.0 graus, 1.2 mar. Livre pouso, 4.6. 3.2.3, decolou 1.7, controle 1.2.0.8.0. 2.0.8, boa. O Kilo Papa Victor vai fazer um 360 com pela esquerda. Até positivo, vai pela esquerda, pode ser pra direita? Pra direita só vai pra final da 1-0. Ok. 3283, após 2.000 autorizado, vai direto a Aracaju. 2.000 Aracaju, grato. E com 6.2.000. 5626, número 2 na aproximação, aguarda autorização de pouso. 26. Torre, boa tarde, voo no 394, ponto de espera 1-0 pronto. No 394, mantém o ponto de espera da 1-0. Ah, manterá, voo no 394. Acho que ele ainda tá ligado. Tripe 5595, desse mantinha 3.000, ajuste 1.012. 3.012, 5.595. Logo após a aeronave? Após o pouso da aeronave iniciando, afirmativo. 315, 36, Guarulhos. Boa tarde,